Jesus, boa noite, Jesus, 278, fecha a ponte, espera, pronto. Boa noite, Jesus, 278, autorizado, Daniel, decolar, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, com 0, 8 nós. Autorizado, Daniel, decolar, dá 1, 0, 6, 7, pronto. Controle 120, decimal 8, tem um ruído, boa noite. Sim, controle 208, boa boa. E eu, chegada, boa noite, ano para 050. Passei a boa noite agora, que foi a gente. Azul 2781, uma boa noite, galera. Título 1, boa noite. Clima de ônibus de voo 960, saída Arvo 1. Sensação 960, Arvo 1, azul 2781. 2781, após 2000, voo elétrico. Após 2000, voo elevo, azul 2781, graças. Confirme. Fone Romeu, autorizado o táxi, reporte na TFC Papá para o cruzamento. Autorizado o táxi, reporte na TFC Papá para o cruzamento. Obrigado, autorizado o cruzamento no 735, táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o Sol, número 21 do sinal 9. Antes de ir nas gordas, só para 2006, aí chama 096, autorizado em eletrofia, posto de estabilidade. 1075, autorizado. Alinhar e decolar, pista 1021, 10 graus, 089. Pista alinhar e decolar, pista 1021, 10 graus. Alfa Uniforme Romeo 100, mantém o ponto de espera. Alfa Romeo, Alfa Uniforme Romeo, autorizado, alinhar e manter pista na zero. No 705, decolar 254, chame agora o controle 120.80. Autorizado, decimal 80, bom trabalho, voo no 705. Salvador, boa noite, voo no 705. 05, boa noite, contato com a Dança, Mateus 360, após 2006, beleza. Recebi Mateus 360, após 2006, letra Gol 1705. Salvador, 329, já está na localização. 329, eu chamo para isso, porque entrou no 8 de final. 295, pessoal. Boa noite, eu tenho 3290, estabilizado no final. Tá 3290, quem negar no 0, no meio, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Romeo Alfa Uniforme Romeo, autorizado decolar, pista 10, vento 1110 graus, 0619. Aqui 2781, chama-se 35, frequência 12.0, alternativa 12.8. 2781, agora com o C35 em 1260, alterna 1288, uma boa. 059. Ok, autorizado, posto a 310. Papa Romeo Alfa Uniforme Romeo, decolar 257, chame o controle 120.80. Controle 2080, toma ótimamente. Oi, boa noite, Papa Romeu Alfa, uniforme Romeu, decolou da 1-0, nós te escutamos. Papa Romeu Alfa, uniforme Romeu, boa noite, Papa Romeu Alfa, uniforme Romeu, decolou da 1-0, nós te escutamos. Para o nível de voo 280. Sou Romeu, São Romeu, para o nível 280, Alfa, uniforme Romeu. Funcionário 6259, autorizado, alinhar e manter, piscando 0. Alinhe e mantém, 6259. Três, dois, nove, zero, no solo ao 58, direita, solo, uma dozana decimal, 9. quantos anos antes do que você não tem? boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 0 graus, 0, 8 horas. Decola, pistão 0, voa 0, 9 graus. Uno 099, decolado ao Zulu 1, chama agora o controle de Salvador, 120, 208. 208, gravou. Eu ligo 1099, decolado. Uno 099, eu vou contratar na decolagem, estamos via Salvador 1, transição alerta para o nível 360. Via via para 360, gol 1099. 099, 600 Recife, 1220, eterno 128, 218. 260, 288, obrigado. check ciente.